Toma ajuste agora 10, 10, 1010. 1010, vai tomar logo. Saída dial, após dial Leda, Midev, Upper November 857. Frequência do controle 119.8, código transponder 5525. Ok, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita na dial Leda, aerovia Upper November 857, o controle 1198, transponder 5525. Ok, só confirmando dial Leda, após Leda, Midev, Upper November 857. Reporte neste estacionamento Pax. Ok, é Leda e após Leda, Bidev para ir se interceptar Upper November 857, voo 1601. Correto. Tudo em Salvador, boa tarde, 4261, cruzando 1500. 4261, submantenha 320 na saída da EL, vigilância da 320, possibilidade de dar presente para hoje da EL. Autorizado da EL. Obrigado. Ok, Porto Seguro 065, decola inicialmente no corredor Axé. Caixa pega 1000 pés, restrito até o farol. Frequência do controle 119.8, código transponder 5526. Chame Recife na frequência 1251, alterna 3325. 251-322-0177. 5167, temos a aeronave da companhia que vai estacionar no gate 3 à sua esquerda. Após o estacionamento desta aeronave, autorizado puxa, porte para o Pax. Solo, Altan 3897, para táxi com 234 a bordo, 4 horas, alternando Galeão. Copiado Galeão, 4 horas, 234, autorizado para o seguir táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, Torre, 118, decimal 612. Juliette Alfa, ponto de espera, 18,6, boa. 286602. Pronto. Operador, boa tarde, Azul 4234, passando 1600 na sala Fuca. 4234, vigilância, sub e mantém o 370. 370, 4234. Torre Salvador, Gol 9602, boa noite, vai passar o Índia Serra, Baixada Travão. Gol 9602, boa tarde, avistado, checado o trem, 140 graus, 10 nós, pouso autorizado, altímetro 1011, 1011 agora, tá com a pequena variação, 1010.9 e 1011. Bem, entendeu, livre pouso, com 1011, Gol 9602. A partir da interseção, quilo com ingresso na alfa, confia. Quilo, ingresso na alfa e decola, confia. Ok, gente, pode prosseguir então o táxi, prossegue o táxi, reporte na táxi, na táxi, que ele chame a torre 118, decimal 612 para decolar e a partir da alfa. Para o táxi, operando Campinas, 4 horas. Estamos com 191 a bordo. Ok, copiado 191, 4 horas, Campinas. Autorizado para seguir o táxi no ponto de espera, torre 118, decimal 612. 0612. 6720, está no gate 4, pushback acionamento. Um minutinho para iniciar. Sua escuta, corrigindo só acionamento na posição para ser o pushback. Ok, na posição autorizado o acionamento, reporte pronto para iniciar o push. Autorizado o acionamento, vai reportar para o push. Autorizado, ingresso e decolagem da Alfa é à sua direita, envia aqui no vento 140 com 8, Mike Romeu Charles. E manter a pista pula zero. Tá intermitente a transmissão do 3897, né? Então 3897 vai alinhar e manter. Agora sim, alto e claro. 1602, no solo aos 23, libera a direita 121 décimo 9. Já. Michael Monte Charlie, decolado aos 2-3, autorizado iniciar a curva direita, mantenha ali o litoral, reporte cruzando a final da pista 35, aguardando transferência de comunicações. Torre Mike Romeu Charlie, deverá cruzar à direita, vai ingressar nas rãs a certo. Ótimo, aguarde só um instante para transferir as comunicações, o Michael Monte Charlie. Robert Charlie. Dan 3897, helicóptero tipo Augusta, decolou mantendo a linha litoral à direita, vai sair visual no litoral, vai interferir na sua decolagem, 130 com 8, decolagem total, 3897. Eficiente, agilize o táxi na medida do possível, táxi via taxiway Juliette Alfa, ponto de espera torre no 8.62, copiado os dados, Galeão 126.445. Confere, sem dúvida agilizaremos, Juliette Alfa, ponto de espera 286, Oceaner 6259, obrigado. Nada. Número 602, táxi lento, observando, dando passagem uma aeronave Airbus Oceaner, está taxando agora, iniciando táxi no través do gate 10. Segunda 35, no momento vai transferir grato, bom final de turismo. Controle, Papá Romeu Mike, Romeu Charlie. Romeu Charlie, corredor Axé, meu pé já pode falar da barra. Reportará farol da barra, Romeu Charlie. Romeu Charlie tem intenções de prosseguir via litoral até Porto Seguro ou prossegue direto? Olha, quando liberado aqui, vai prosseguir direto para Porto Seguro, positivo? Então está autorizado voar direto da presente, aguardando a ascensão 065. Ok, da presente assume pro de Porto Seguro, que é a nota 2195, no aguardo do autorização para o 0625, vai aumentando. Gol 601 no gate 7, autorizado, puxa, reporte para o táxi. Reportará gol no 601. Tan 3897, teclado 125, 198, boa viagem. 198, boa. 685. 4234, 725, 254, 2285, boa. Estacionado, pronto para o táxi, POB 148, autonomia 0355, alternando com fins. Alternando com fins, 355148, seguindo o Airbus da Avianca, sua direita, no ponto de espera, torre 18, decimal 612, bom voo. Seguindo o Airbus da Avianca, minha direita, no ponto de espera 186, bom trabalho. Obrigado. Rodomia 02, táxi agora sem restrição via Juliette por gate 5. 7130 graus, 10 horas da clara autorizada. Autorizada a clara, chegou 7. 3897, voe direto, Leda, da presente. Que? 3897, voe direto, posição Leda. Direto, Leda, 3897. Papá Romeu, Fonte Cinema, prossiga. Voe direto, farol da barra, 1010, 1010, ajuste, mantenha 500 pés, acione o código 0112, reporte no através do farol da barra. Boa tarde. Boa tarde, o Chanel 6259, ponto de esperada 10, está pronto. 259, boa tarde, aliás, mantém. Ali mantém 10, 6259. Bono 567, teclado 28, 198, ao controle, tenha uma boa viagem. 198, boa. Controle, Golo 567, decolou passado 1500. 567, sube e mantém a nível de voo 360, saída Gole, vigilância radar. 360, Gole. Cacado aqui, obrigado. 10-259, decolagem autorizada, 130 canais. Olha ali, decolagem pista 10-6259. Quebec, se é possível. Eu 59, declaro autorizado, 140 com 10. Fechou. 6720, aliás, Lima tem, pistão 0. Lima tem, 6720. Aquilo X-Ray, controle. Ascensão ao 120, confirme. Autorizado, ascensão 120, prossiga para o setor oeste da ilha. Forme atingindo 120 para o lançamento. Mas não receba ainda o transponder e faça um check no equipamento e forme através de Pituaçu. 259, decolado aos 31, 19-8, o controle, Bozé. 9-8, bom trabalho. Estacionário 6259, decolou, saída da EL. 259, suba ao nível 360, vigilância, saída da EL. Da EL, 6360. Possível da EL, da presente? Voe da EL, da presente. Tá aí, obrigado. 6259. Decolagem autorizada, 130 com 10. Autorizada, decolagem iniciando, 6720. Gol 1601, ponto cara pronto. 601, na gol, olhar e manter a pista 10. Ali, mantém 1601. Polo Trip 5514 para pushback acionamento. 5415, não é isso? Na 3? Se estiver na posição 4, é o 5415, perdão. Ok, autorizado, né? Reporte para o táxi. Reporte para o táxi, 5415. Chame Recife na frequência 1251, alterno 3325. Tem Recife agora, 1251, 3325, obrigado. Dois zero, Abjeste, teclados 3319, 8, controle, Bozer. Ah, meu, obrigado, 6-7-2. Web 6720, cruza 1700. 6720, saída da EL, submantenha 340, vigilância. Da EL 340, vigilância. Sou 3603, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1010, 1090, informe localizador. 3 mil pés, 1010, vai informar localizador, 3603. Salvador, boa noite, Golo 273, informação sem autorização, confisível 360. Golo 273, boa noite. Autorizado com o FIS nível 360. Decola pista no zero, curva à direita. Saída da El, Leda, Rede, Teslu 16. Controle 119.8, código transponder 5536. Ok, autorizado nível 3620 para confins. Decola de pista no zero, curva direita da El Leda Bridge e Apers do Lu 16. Transponder 5536, controle 19980, Gono 273. Correto, reporte nessa para acionamento e puxo. Reportará. Autorizado 130 com 8. Autorizado 130 com 8, Gono 601. Pela Salvador, POB 43. Copiado, 43, Salvador, 4 horas. Autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero. No ponto de espera, torre no 8.612. Juliette Alfa é o ponto de espera 18.612, no ponto de espera. Muito obrigado pela colaboração, até a volta, se Deus quiser. Ok, até mais, um abraço. Abração. PTA, bom dia. Eu tô com o Airbus da TAM em aproximação e ele é as pista 10, tá passando agora o farol da Larra, na Star. Tem condições de encurtar, agilizando o pouso na VTA? Positivo. Agilizar para VTA ou Foxtrot. Ativos. O vento é de 130 com 8. Chame na conta para o pátio, uma nova informação do vento. Altímetro 1010 agora, 0110. Positivo, chama na curta para fazer aqui o VTA, o meu Fox, né? Bono 601, decola dos 3 linhas, 19.8, controle, boa viagem. Obrigado, Bono. 601, sub e mantenha 360 da El Vigilância. Da El 360 Vigilância, 601. Torre El 5415, está se aproximando aqui do ponto de espera e como está pronto, senhor? Pronto, a linha decola então, autorizado 130 com 10, 1010 notinho, 354 no 5. A linha decola, 54. Tchau. BTA, reporte solo controlado, 130 com 10, Romeu Fox, Trote Lima. Positivo, reporta solo controlado, Romeu Fox, Lima. Boa tarde, Kilo Quebec C, assente do tráfego. Inicialmente tem a rotatória, mantém 1 no 1000. Estou com a Airbus da TAM alinhado sinal no 0. Uma sinal aproximada de 10 milhas. Será o número 2 para evitar o simultâneo, ok? Bom pra lá, pra... Sinal ILS, torre 118.6. 118.6, tá 3603. Quatro, declarados 38, já curvando a direita, mantém esta frequência, reporte cruzando o final da pista 35, aguardando a transferência. 5415, cruzou a cabeceira 35 já, senhor. Está 28, né, na decolagem, eu mantenho aí a sua direita, 35, logo aqui mais à frente um pouquinho. É, perdão, senhor, confundimos aqui. É 28 vai a 35 vai informar aqui, tá? O 545. Salvador, boa noite, está 3603, passando Simbra, baixar e travado. Gente avistado, pista transposto autorizado, 138, está 3603. Livre pouso no 0, está 3603. Motivo, tráfego avistado, trem baixar, travar de fábrica, continua agora a liberação, o Kilo, Quebec, certo? O meu Foxtrot Lima no solo aos 39, frequência livre. Vai dar 35 ou 545. Sim, ativo, mantenha a altitude na presente, 198, controle até a volta, 54 no segundo atrito. 198, obrigado senhor, até a volta. Tá. Ali Salvador, muito boa tarde, é o trip 54 no 5, mantendo 1500 pés, senhor. Ok, no 1500 pés, via litoral e reporte diante do farol da barra para prosseguir a subida. Tem intenção de voar no 240, confirme. Ah, o trip, intenção é 120, senhor, 120. Gente, 120 então. Mantenha então o litoral até o farol da barra, guardando a ascensão para 120. Até o farol da barra informaremos, 54 no 5. Serra Hermosa está já cruzando o eixo no 735, vento 130 graus com 10 nós. O trem é fixo, altímetro 1010, 100, pouso autorizado. Ok. No solo 41, no libero direito, 129. 129, boa noite, até 3603, de volta, você escuta. 3603, prossiga táxi, via táxi, Alfa, Juliette, gate 07. Alfa Juliette para 07-3903. Comandante, no solo aos 4-2, frequência livre de estação, aquilo que é que você... Trabalho fora da barra. Gente, curva esquerda, então voe direto posição Coral, o 54 na 5. A esquerda para Coral, 54. Solo Salvador, meu boa tarde, trip para Confim, cliente na informação Zulu, pronto cópia.